Nosso tema de hoje é a influência das emoções nas doenças. Tem situações diversas na nossa vida, né, e muitas vezes nas pessoas próximas de nós, em que numa situação extrema, vamos chamar assim, quando a gente recebe uma notícia de uma doença grave, como é que nós reagimos frente a isso? Talvez a gente não tenha passado por isso ainda, mas como talvez reagiríamos? Aqueles próximos de nós talvez já passaram, então a gente já sabe também como é que a gente se porta perante a dor alheia. Eu digo isso porque a forma como a gente reage a isso é um fator extremamente importante da condução dessa nossa doença, da transformação dela, do que vai acontecer nos nossos dias próximos. Isso que eu estou dizendo, todo mundo já sabe. Existem exemplos diversos, inclusive catalogados até. A força interior, a disposição que nós colocamos para combater um desafio que se coloca perante nós. Nós sabemos que as doenças, elas têm duas fontes. São pré-existenciais, ou seja, elas são vindas antes da formação do nosso corpo. Elas estão no nosso perispírito gravadas, vidas anteriores. E outras são geradas no decorrer da nossa vida, através das nossas tendências. Por isso que a gente tem que ter um olhar muito crítico sobre aquilo que nós estamos desejando. Muitas vezes a gente não realiza por uma série de fatores que nos impossibilitam, mas nós estamos criando dentro de nós a vontade com força, e essa vontade às vezes está até sendo estagnada pela não realização. Então a tendência, ela tem um papel muito importante na criação de todo tipo de enfermidade. Como é que nós percebemos isso? Através dos sintomas. Então, determinados sintomas de desequilíbrio físico, mental, emocional se manifestam e nós percebemos que alguma coisa está errada e temos que, então, de uma forma consciente, partir para resolver, encarar o que está acontecendo. Fala-se muito, né, cada vez mais, nas doenças psicossomáticas, ou seja, doenças geradas através dessa carga emocional que nós trazemos e que se manifestam muitas vezes de uma forma até inconsciente, que nós não percebemos de onde vem e como elas estão sendo criadas e alimentadas até por nós. Mas todas as doenças, a medicina até ela não... Alguma área da medicina, algumas áreas não reconhecem como sendo todas as doenças de fundo psicossomático. Mas se nós observarmos, e tem uma literatura muito grande sobre isso, nós vamos ver relações de enfermidades com posturas mentais, que vem para fora e muitas vezes fica represada e aparece dentro do nosso corpo. O que a gente diz com isso, né? Que nós temos cada vez mais nos conhecer, saber o que, que nós estamos, de alguma forma, se manifestando. E a nossa medicina, e quando eu falo medicina, não lido só a parte médica, clínica. Nós mesmos, nos nossos conceitos de medicina, nós temos o hábito de combater doenças e não tratar doentes. Então, quando nós temos uma dor de cabeça, nós vamos lá e tomamos um comprimido para passar a dor de cabeça, ou a dor de barriga, ou seja lá o que for, dor nas costas. Nós vamos atrás de um medicamento que faça um trabalho rápido e sem comprometimento. Se nós fazemos isso, nós não estamos procurando a origem que desencadeou isso. Por quê? Tem que ter uma origem. Nós sabemos, tem que ter uma origem. E muitas vezes nós estamos só escondendo o problema. Então, nós precisamos enfrentar isso. Eu relacionei aqui uma série de emoções que geram também uma série de doenças. Em todas elas, eu acredito que nós já passamos e continuamos passando por todas elas, talvez não diariamente, mas dentro de um mês, de um tempo, a gente revê esse tipo de emoção. Olha só, depressão, desânimo, culpa, rejeição, perdas de todos os tipos, negação, medo, ressentimento, negatividade, raiva, apego, mágoa, revolta, vingança, ódio, rancor, insegurança, reprimir-se, tristeza e o não perdão. Tudo carrega uma energia. Então, quando nós vivenciamos isso, nós estamos produzindo uma energia densa e negativa e que não nos faz bem. Esses dois últimos anos que nós passamos por um processo, no mínimo interessante a ser observado, falou-se muito de imunidade. Perda de imunidade ou queda de imunidade ou imunidade alta. Por que que a nossa imunidade baixa e, por exemplo, nós nos resfriamos? E nós observamos que muitas vezes dentro da nossa casa, um está bem e um está mal. E o convívio é junto. Então esse negócio de transmissão tem que ser observado um pouquinho melhor. Como é que baixa a nossa imunidade? Essas emoções aqui que eu citei, elas são sentidas e vão direto para o nosso cérebro, que produz neurotransmissores, que jogam para a nossa corrente sanguínea e vai para o corpo todo. Mas em algum órgão específico, eles agem com mais força, de acordo com o tipo de emoção, né? Então, o vínculo também é estabelecido. Isso baixa o nosso sistema, porque aquele lugar específico entra em desequilíbrio. Já é um início da doença. Não é ainda, muitas vezes, observado fisicamente, mas já é um processo. Eu gosto de citar sempre a foto da aura que a Rosa faz na terça-feira, porque lá, num aspecto bem visível, somente para ela que trabalha com isso e estuda, ela consegue observar situações que ainda não estão afloradas no corpo físico, está só no campo energético. E ela diz assim: tu tem que cuidar disso aqui, porque já está aparecendo no teu campo uma desordem nesse sentido. Aí, se a gente presta atenção, a gente pode já resolver aquilo ali de uma forma mais rápida. Mas todo esse processo, além da questão física que eu estou falando, tem uma outra questão que é importante. Quando nós baixamos o nosso padrão, nós nos vinculamos a mentes que estão naquele padrão que nós estamos entrando. É aquela velha frase, né? Semelhantes atraem semelhantes. Então, muitas vezes, eu estou meio negativo, né? Aconteceu uma coisa, ou acordei do nada, meio para baixo, e aí eu passo o dia todo pensando só em coisas negativas. Da onde vem isso? Só eu estou gerando, ou eu estou sendo simplesmente acessado por uma vibração, por mentes que estão sofrendo aquele mesmo problema? E a gente não percebe isso, porque se a gente percebe, a gente diz assim: opa, vamos cortar essa ligação e vamos dar a volta. O sentido é esse, dar a volta, vamos subir, vamos melhorar, vamos fazer por mim mesmo o que eu posso. Ao invés de me jogar para baixo, vamos se puxar para cima, vamos ver os opostos desses sentimentos, dessas emoções. Por que me apegar num único fato negativo que aconteceu no meu dia, quando todas as outras coisas que aconteceram foram boas? E a gente fica preso numa coisa ruim. Por que isso? É uma tendência que a gente traz mas que se a gente não transforma, ela continua. Eu só vou mudar no momento em que eu me transformar. Eu só vou deixar de ter os meus problemas quando eu encarar os meus problemas de frente e solucionar eles. Já repeti aqui também que durante a nossa existência a gente muda muito pouco. Dentro daquilo que a gente precisa mudar, a gente muda muito pouco. Só que esse muito pouco, ele repercute em tudo que a gente faz. Então acaba sendo, de uma certa forma, muito. Por que eu digo isso? Porque às vezes parece que a gente não tem força de, não vale a pena, é muito difícil, eu não consigo. Tudo para baixo, derrotismo. Mas a gente precisa fazer um pouquinho. É um pouquinho hoje, é um pouquinho amanhã, e a gente vai se abastecendo. E dessa vibração, dessa ligação que eu citei para baixo, nós temos a ligação para cima, a espiritualidade que nos cerca. De que lado que nós estamos escutando mais? O lado positivo ou o lado negativo? Por que eu não estou escutando o lado positivo? Porque eu tenho que me colocar apto para isso. Eu tenho que abrir esse canal de escuta. Eu tenho que deixar que eles consigam me dar boas ideias. Porque senão eu continuo só naquilo que, de uma certa forma, eu gosto. Porque eu sinto prazer em ser assim. É só do jeito que eu sei ser, então eu tenho que aprender a ser diferente. O caminho de essa influência das emoções é nós que determinamos o tipo de influência que a gente quer. Eu citei no primeiro caso como que nós nos comportamos a uma notícia trágica. Mas existem várias notícias no nosso dia a dia, bem menos trágicas. E como é que a gente se comporta perante elas? Com raiva? Sentindo culpa? Com mágoa? É isso que a gente vai aprendendo. Transformar aqueles sentimentos que são normais, naturais, que nós sentimos muitas vezes, mas que nós temos que fazer com que eles sejam cada vez, tenham menos força dentro de nós, tenham menos influência sobre nós. Sentir e transformar, ressignificar, fazer diferente. Então essa é a nossa proposta, às vezes, de vida, né? Às vezes é isso que a gente precisa aprender numa encarnação, a ser um pouco diferente daquilo que a gente vem sendo.